Sem previsão de volta, só curtindo a vida, pois isso também importa. Num rolê sadio, conhecendo umas gata, eu fico só olhando, registrando as que passa. O solzão estrelado, o calorzão que empolga. As menininha, pochadinhos, vagabundo na bola. Embaçado arrumar alguma coisa na sola. 600 cavalos, no capu com a targola. Eu tô no meu rolê, não mosco na madrugada. Sou descontrole, só eu gordo me secar na balada. Ou por que será? Deixei pra lá essas fitas. Eles ficam de chapéu enquanto eu curto minha vida. A vida é belo, o sorriso dela também. Eu vi a preta estilosa e me lembrei do Blen Blen. Tem o Branca Leone, o Dolores Sambari. Várias noites mal dormidas, curtindo nos bailes. Eu sou pra lá e pra cá, do Guaraú ou São Jorge. Quase louco já tô, de Red Bull Sminoff. Vou passar no gaúcho, suave, tô na quebrada. De rasante na vila, vou ver se eu trombo a rapa. Chama os loucos do rap pra ver qual é a balada. A noite fez o convite, só de manhã chego em casa. A noite me chamou, eu atendi. Preparei a beca, estou pronto, vamos aí. Pois o baile é bom, pode acreditar. DJ solta o som, descontrole tá no ar. A noite me chamou, eu atendi. Preparei a beca, estou pronto, vamos aí. Pois o baile é bom, pode acreditar. DJ solta o som, descontrole tá no ar. Boa noite pra nós, novamente. Eu tô na brisa do código de barra estampado na camisa. A lupa, o tênis, o boné. É da Nike envolvido na festa onde o coração bate. De quinta a domingo eu tô indo por amor. De segunda, quarta, se me chamar eu vou. Descontrole sou e sempre vou ser. Sou boêmio, maloqueiro da zona UST. Dinheiro é bom, mas sem pisar em ninguém. No Santa Aldeia, no Capela, bombom, armazém. De Audi, Golf, Cayenne, Cherokee. De 600 da Raposa, os moleque chega assim. Do Butantã, direto pra Favela e Brisado. Traz mais um drink. A noite é uma criança, está apenas começando. O baile tá lutando, as meninas tão chegando. A felicidade estampada no rosto de ter uma nave, não ser criminoso. Veja bem, a madrugada é sensacional. Se for na paz do amor, é fenomenal. Espírito bom pode se aproximar. Se for pra somar, pode pá, que é nós que dá. Deus não dorme, olha que belo amanhecer. É folia, é magia, é descontrole, vamos aí. A noite me chamou, eu atendi. Preparei a beca, estou pronto, vamos aí. Pois o baile é bom, pode acreditar. Solta o som, descontrole tá no ar. A noite me chamou, eu atendi. Preparei a beca, estou pronto, vamos aí. Pois o baile é bom, pode acreditar. Solta o som, descontrole tá no ar. Fui acionado, a noite tá me chamando. Não sou mal educado, não vou deixar falando. Sem fazer de santa, fui senhora pra voltar. Se liga aí, é o descontrole no ar. Todo estiloso, um bom pisante no pé. De roupa larga e se pá um boné. Chega mais, vem na paz, só por diversão. Pode curtir, mas vai com moderação. Deixa as damas dançar, extravasar, é alegria. Com disciplina, humildade, harmonia. Esquece o relógio, deixa o tempo passar. Tem som da antiga pra poder relembrar. São várias festas espalhadas na cidade. Tem pra todo gosto, todo tipo de idade. Vai ter festa na casa de Portugal. É nostalgia e outragia social. As meninas elegantes, a lua iluminada. A essência do perfume canta a madrugada. A rap endoidece só apreciando. A rua vira passarela e elas vêm desfilando. O baile tá da hora e tem muito pra rolar. A noite só acaba quando o galo cantar. Mas quem é boêmio e se empolga na brisa, vai com cuidado, se beber não dirija. A noite me chamou e eu atendi. Preparei a beca, estou pronto, vamos aí. Pois o baile é bom, pode acreditar. DJ solta o som, descontrole tá no ar. A noite me chamou e eu atendi. Preparei a beca, estou pronto, vamos aí. Pois o baile é bom, pode acreditar. DJ solta o som, descontrole tá no ar. A noite me chamou, fui atraído por ela. Coloquei os panos, entrei na nave já. Pra curtir, pra dançar, pra sair, pra namorar. Aquela preta linda, hoje à noite eu vou beijar. Hoje eu sei bem o tempo que o clima tá no ar. Se a noite tá da hora, tudo aqui pode rolar. A noite me chamou, eu atendi. Preparei a beca, estou pronto, vamos aí. Pois o baile é bom, pode acreditar. DJ solta o som, descontrole tá no ar. A noite me chamou, eu atendi. Preparei a beca, estou pronto, vamos aí. Pois o baile é bom, pode acreditar. DJ solta o som, descontrole tá no ar. A noite me chamou.